1208, boa. Cargo 8487. Faça uma identificação, decidiu chegar na para 4.10 e destino 019. Controle Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar Nando Colagem. Rodovia Saldar Morum, transição elétrica para nível 180. Cancelada a recepção do estúdio. Cumprindo o perfil da saída Arborono, transição elétrica, livre da recepção de altitude, subindo ao 180, passarelo 2230. Cargo 8487, vem direto toque. Direto toque, 8487, vai. Vitor Engenete, utilizada do colagem, piscina 7, o vento 170 graus e no meio, né? É o 6267, você não utiliza, chama o controle 1208. Controle agora 208, 6267, boa. Oi, Salvador, muito boa. Janela 6327, bom, porque espera, bom. Janela 6327, no tempo que espera. Será, 6327. Controle, Salvador, boa tarde, Janela 6327, decolado, seu muro. Chamada 227, contato com a Barzão, decolagem, escolhia a seleção da ONU, transição da ONU para o nível 360. Então, ONU, bloco 360, 6227, possibilidade valendo? Obrigado, Lida. Obrigado, Lida, 6227. À direita, no farol, estimo o controle 120, decima 8. 20.8 no corredor, chefe. Júlio. Thank you. 567, chame 125, 123, sinal 8, alterna 126, sinal 0. Passei 567, controle. Passei 567, chame 125, 128, sinal 8, alterna 126, sinal 0. 4 8 7 vai atingir 4 8. Tem 4-4, retração para sequenciamento, curva direita na sua 2-4-0, limite radial 2-0-0, do R Salvador. Região 08, a retração para final LS, soma 0, curva à esquerda na proa 3-0-0. Esquerda 3-0-0, radial 08. Eu vou um outro limite ao que demais chama 3-0 no Simbra. O que demais chama 3-0 no Simbra. Estabilizado, baixado e travado. AXK 8487, boa tarde, Teresas Pouso na pista 0, vento 140 graus, 159. Teresas Pouso 90487, horários. Solicitamos o sinal 160. Passamos 160, sobre mantém 160. Sobre mantém 160, passarei 2230. Tomba 44, revisa para 1509. Passismo, ainda vamos ter essa flor. O limite é a reserva de reserva. Tomba 44, foco prático de 8 horas, 1 ou 2 milhas. Prático com o treinamento de aproximação. Tomba 44, passa o senhor com o número 3. Vento 140 graus, 159. Confirma nós, obrigado, 847. Vai. Região 08, esquerda para 210. Esquerda, 210, já já agora. Avião 08, eu quero continuar localizador, esquerda para uma 130, dois para 2003. Autorizado o sinal dela, esse é o que você chama dela com o seu lugar. 130, vai passar o estabilizado, vai de 08. Eu levo 44, eu espero 3.6, eu chamo 09. Sim. 144, registrador de hotéis, registro 019, autorizado, sinal alerta 3.0, como comunidade. Por favor, guarde ao vivo, está completamente igual com o campo. Só para encontrar uma melhor para a minha para a turma 17. Pode usar outro aeródromo considerando instrumento, operação 17 apenas para aeródromo operando visual. Negativo, para circular, continua. Aproximação da pista 1-0, já autorizado o pouso. Vento 1-5-0 graus, 1-4-9. 19-11, eu estou sendo identificação, deixa eu chegar na minha zona, para nível 050, deixa eu mandar uma nave. Autorizado o ingresso na pista no 7 até o pátio do Graera, o funcionário foi seguro. Então, lógico que eu não confio em ser rápido, filho. Deixa eu ligar para o senhor. Five, Oceano 630, sim. Autorizado a linha de posse, 1-0, vento 1, 50 graus, 122. Chama Contra Niona, 2018, bom voo. 01, 2035, bom trabalho. Nos voo 1235, reporte para modificação de regras. Oficial, já acionado, confirma. Estou trabalhando com a ordem, sobre a direção da Sousa 1, na transição ótima, nível 3600. 60 para o Norte, você deu para o 8 de São Paulo? Autorizado mesmo. Graça, pronto mesmo, 635. Azul 418, submetendo o nível 340, na cor AB Utgir, zona de Carreiros. Chegada 19-10-1418. Submetendo o nível 340, foi de Utgir. autorizado azul 69. Azul 69, corre no momento de sua 95. Azul 4008, chama-se 136, 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Boa tarde, voo número 20, centro da informação Serra, está no 04, autorização de trânsito. 7328, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, 7-3-8. Contato com a Arboruno, do qual a gente devia sair da Arboruno para a Itália, para o 3-0. Via Arboruno, transitar Tá, 3-1-5, autorizado a AI de colapso de 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-4-2. 3-0-4, de colapso de 1-0, 1-3. Juliette, confirme a alternativa. Pode lá na proa de dentro. Confirme? Proa de dentro. Não, não, tá bom, tá bom. Decolando os 3-1, chama contra o 1-2-0-8-1-1. 2-0-8-1.

Um após a rolagem do tráfego à frente, autorizado a NR manter no zero. Mas o carro ali manter no zero, bom, né, Daniel? Vou chamar 6314, decolou 34, chama o controle 120, decisão 8, bom voo. 120, muito grato. Chamando 3-4, contato com a decolagem, subida a senda Momo, transição em mim para o 3-4-0. Momo em mim para o 3-4-0. Autorizado, por volta 400, 010, 011, 011.